Bruno, décimo 9, ataque isso aí, Foxtrot. 7219 na Fox. 1184. Solo Boa Gol, 1184, quebrou na Foxtrot. Gol 1184, cruzado Alfa, Juliette, Pati 1, posição 04. Alfa Juliette para 04, 1184. Runa 648, passa o Serra Vista, CRBAB, informe avistando a cabeceira. Ok, já está avistando, senhor. 648. Diante, checa o trem, chame torre. 1895, tá? 295, graças. Bravo, Serra, para conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5077, controle 119, decimal 8. 340, está autorizado para São Paulo, simulagem da 10, curva direita após, simulagem da El, Leda, Motiva. 5771, transponder 198, controle voo 201. Quando mais próximo de Ilhéus, o senhor vai chamar a frequência de 1201, que é a frequência de Ilhéus. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Tá? É 12345 agora, e lá em Ilhéus é 1201. 1109. Repouso na 10014. São 3859, chame Recife, frequência 1288, câmbio. Recife 1288, 3859, bom dia. Boa. Confere Gol 2065, autorizado Serra Bravo, Golf no Mil, conforme nota, plano de voo, nível 360. Decola a pista 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5120, controle em 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, conforme nota do plano, é 5360. Decolada 10, com curva direita na saída da aeronave máxima. 5120, transponder e o controle 119, decimal 8, bom 2063. Acionamento do 2171, bota 10. Aeronave pronta para fugir. 2171, bom dia, prossiga. É, bom dia, teve contato com o sol, toma ponto 10, pushback acionamento. Chame novamente no 219. Obrigado. Papá Tango e Vitor Charlie Hotel, chame na papá. Puxa. Chama M3 ou não? Autorizado, puxa. Chama táxi. A 309.000, controle Salvador. Vamos evitar algumas curvas e partir sem espera para o Serra Vista 366. Agradecido, direto Serra Vista 366 até 386. Positivo. Vamos ajustar o 9015 e descer para 4.000. O 9015 direto para a presença, 6. 8 também. 2780, o ajuste agora é 1015.0. 1015, 2780. Sou Juliette. Taxi 2171, 184, 430, Campinas. Voo 2171, autorizado táxi, até outra vez a posição 07, onde vai manter a posição? Manter a posição atrás 07, 2171. Autorizando ingresso 41 na posição 0612. 41 para 612. Gente, Victor Charlie Hotel, mantém a posição na Lima. Azul 2710, ciente posicionamento, chama táxi. Chama táxi 2710. 2171, apenas para informação, Boeing 737, assistência da companhia para ingresso no 062. Beleza, paciente. Alexandre Natal, na parte do tráfego da Gol. Confirma. Alexandre Natal, na parte do tráfego da Gol, de lá na parte 3. Afirma, senhor, Vitor Tiro Hotel, pode seguir o tráfego da Gol até o pátio 3. Autorizado, o TAC, à direita Índia, ponto para a pista no zero, chama a torre 118.95, quando pronto, chama a torre 1015, justo ao chimento. Dona 71, segue aeronave da Avianca, teu ponto de espera da pista 10, via Índia. Torre 118.95, ajuste altímetro 1015. Beleza, siga da Avianca, teu ponto de espera, 118.95, 1015. Obrigado. Salvador, bom dia, o Azul 2780, 2,5 milhas para o Serra Victor 372. Azul 2780, muito bom dia, continua a aproximação, aguardo autorização para pouso, ajuste altímetro no zero no CIS. Senta, aguardando autorização 2780. Está autorizado pouso, pistão 0, vento 1-1-0, grau 099. 2780, ciente, autorizado pouso, embaixo travado. Trajetória, direto para o Serra Vitor 366, descer para 4.015, aproximação R9, prossiga. 4.000, baixando, voando direto, Salvador 366, R9, autorizado a alinhar e manter. Azul 2710, autorizado táxi via Patião no Índia, ponto para a pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 15. Táxi via Patião no Índia, ponto para dar um retorno, torre 2950, 710. Clareza 2. E agora? Bruno 71 vai aguardar aproximadamente uns 2 minutinhos após a decolagem do Herbojetan, devido ao mesmo perfil de saída. Tango Victor Charlie Hotel, 30 Serra, November, Tango Romeu. Conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, após cego direto conforme. Plano Yankee, após modifica 085 até o destino. Transponder 5106 e o controle em 119, décima 8. Na minha 311, 1120, autorizado decolar, pistão 0. Voo 2171, após o início da rolagem do Airbus da Avianca, frente autorizado alinhar e manter pistão 0, vai aguardar aproximadamente uns 2 minutos para decolagem, mesmo perfil de saída da aeronave da Avianca. 7, voo 2171, alinhar e manter 0. Azul 2720, autorizado ingresso, parte 3, 4 Lima é prevista, atento ao sinalizador. Parte 3, 4 Lima, 2720, gratuito. Voo 2065, autorizado táxi, parte 1, no Índia, ponto de espera, pista 10, chama a torre, 18 decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 5. 10, 15, pátio, Índia, ponto de espera, 18, 95, voo 2065. Reporte na Papá. Alça Golf Kilo, reporte na Papá. É 311, decolado aos 09, estando com o controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 198, obrigado, bom dia. Dael, Marcelo, escuta a possibilidade de guardar, Dael. Oceano 631 é o controle Salvador, contato radar estabelecido, negativo, Dael. Após 2000, Rui Leda, após Leda, Mótima. Após 2000, Leda, ao 631, obrigado. Voo 1094, voa sobre a água, desça para 2500. 2500, baixando o voo, 094. Oscar Golf Kilo, autorizado cruzamento 1735, Quebec, Mike na Lima, some o solo em 121 decimal 9, Oscar Golf Kilo. O senhor me autorizado. Conselho para o 6311. O senhor 6311, no controle. Não, siga, senhor, não sei escutar. Vamos efetuar mais uma modificação. Direto ao Gnazi. Bom, Gnazi, muitíssimo obrigado, 631. Voo 2171, autorizado decolagem, pistão 0, vento 130 graus, 089. Livre decolagem, pistão 10, 2171. Salvador, 2710, próximo, casa 10. Azul 2710, mantém o ponto de espera 10. Mantém, 2710. Estabilizado em nave da 10, Campo Avista, 3896. 3896, controle ciente, chega o trem, chame torre, 1895, câmbio. 1895, obrigado, bom final de semana. Um abraço. 1171, decolado, zona 2, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 098, obrigado. Golf 677, nível 180. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída coral. Responda 5142, controle 119.8. Guia Golf 677, nível 180, decola da 90, curva direita, saída coral 5142, 119.8, controle o azul da 777. Azul 2770, correto, regimento, chama pronto, Sena 4 Romeu 43. Maracuã do Pronto, Sena 4 Romeu, Uber, 770 Azul, lugar bom. Rota Golf Lima, ou isso é Golf Kilo, correção, utilizando ingresso, pátio 1, contorna, pátio 3, apenas confirmando, é, que tem um plano para Brasília, para Barreiras, 100. Sim, só um minuto, copo, vou confirmar aqui o sua rota redução centro, é 1-0 a pista, né? Papatango Mike Fox Serra, este é o controle Salvador. Acione transponder 0167 e voe direto para o NDB Índia Serra. Simbra, para a aproximação NDB e pouso o pistão 90. Ajuste no 095. 0167, Simbra, NDB Salvador, e na 095 ajuste, Mike Fox Serra. É o Juliette Serra, só um minuto, cópia número 2, apenas confirmando, Manatinho no meu país. Só um minuto, cópia. Azul 2790, autorizado a alinhar e manter, destino 0. Marcando a 0, 2710. Bem, Charles para Golf Kilo, autorizado, Serra Novembro Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo. Transponder 5107 e o controle em 119.8. Barreira, Serra Novembro Bravo Romeu, conforme antes, decola da 10, 1-0, curva esquerda, descida banda, 107, transpondo o controle 598. Chamada para o racionamento da Fogo Fico. Afirmou chamar racionamento no Pátio 3. Primeira curva direita, corredor axé, transponda 0146, controle 119.8. Meu doutor Juliette Serra, correto com o planejamento, apenas confirmando 08, KB. Gente, 09, fracionamento, chama a torre, 118.95. Salvador, bom dia, 3896. 3896, autorizando o táxi Alfa, reportagem do táxi Juliette. Alfa, reportagem. Do 35. 1171, chame Recife, frequência 12835, câmbio. 2835, obrigado. Controle, dá uma olhada aqui, dá uma Fox Sierra. Aí que Fox Sierra, qual é a condição de voo agora? Visão, então. Ciente, desça, visual, até 5 mil, câmbio. Visual até 5 mil, mais Fox Sierra. Passou 366 ao gol 1094. Ciente, informe o contato de visual com a cabeceira, gol 1094. 1094 já está pistando. Ciente. Cheque o trem, chame 211895, câmbio. 295, grave. 5, sai pronto para táxi. Super 710, decolada aos 18, chame controle Salvador na frequência 119.80. Controle Salvador 1980, azul 2710. Chenem 1140, pronto, cópia. Ativo, prossiga. Chenem 1140, autorizado Serra Brava, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pistão 0, primeira curva, à esquerda, deixa o da Puca, transição cachorro. Transponder 5151, controle em 119, decimal 8. Autorizado decolagem no verbo 2065. Controle, controle 198, Xenere 1140. Xenere 1140, contingimento correto, chama pronto, acionar posição 08. Ok, vai chamar 1140. Solo gol 1184. Pro 1184, tanto cópia. Tanto cópia, sempre acabou. 1094, baixado travado. 1094, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro 1015. Mais autorização, 1094. 05 fora do solo. Pede o guardião 05, decolado ao 19, aguarde transferência. Ok, aguardando transferência, 05. Frequência 119, decimal 80. 1980, vai chamar gol. Call de pouso no batalhão de choque. Positivo, já para pouso do batalhão de choque. Confirma na vertical. Positivo, vamos liberar a frequência, chame para o retorno ou para decolagem para um outro setor. Chamará para retorno, guardião 05. Gol 2065, decolado, escuta. Sol Salvador, bom dia. O Gol Frank Hotel solicita autorização para reboque. Gate 7 para o Gate 11, Fátio 1. Leda Mote, suba sem restrições. Gol 2065. Um voado direto, Leda depois, Mote para Gol. Posição 7 do Pátio 1 para posição 11 do Pátio 1. Golfe Oscar Hotel, autorizado início do reboque, reporta término na 1-1. Ok, ciente, obrigado, iniciando o reboque. Romeu Hotel Juliette, altímetro na 0-5. Reporte no ponto de espera da Oscar, confirme sua autonomia. Aos 2-1, agora o braço sendo controle, só controle efetuou uma coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste com a finalidade de encurtar a sua trajetória na Terminal Salvador. Sendo assim, nós conseguimos que o senhor possa voar, para que o senhor possa voar direto ao Gnave. Confirme. Sem problema, só mais escuta. Salvador, Azul 2770, parte 3, ponto 3, parte 3. Azul 2770, no parte 3, autorizado, chama o caixa. Índia para trás. Tango, Índia Bravo, frequência livre. Mike Faxerra, contato visual com o solo. Afirma, senhor. Ok, sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, pede. Mike Faxerra. Terra Bravo, Alphaville, via Golf 677, nível de voo 090. Saída Conde, decola Pistuna 0, curva esquerda, código transporte 5127, controle Salvador 119 decimal 8. Sério 2733, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento, confirmando. No pátio militar autorizado, táxi até o ponto esperado ao hotel, reporte pronto na torre 118 decimal 95, confirmando o decola da interseção. Na hotel já chama a torre para a decolagem, o frequência 118 decimal 95. E o QNH 1095. Não, até o quarto abatou e deu o som da questão. Golf Oscar Hotel, confirme posição no momento. 50 e vai manter a altitude de 500 pés. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, decolado 1225. Agora também transferência de comunicação. Zona de controle e transponder na posição normal. Golf Oscar Hotel na escuta. Golf Oscar Hotel na escuta do solo. Golf 094, né? 1095? 1095.0. Grato. 1094 mantém a posição. Mantém a trajetória. Dia 5, chame Recife 12835, câmbio. 12835, centro. Boa tarde, gol 2065. Prossiga, salvo do gol, fecha o hotel na escuta. Gol, fecha o hotel, não sei mais a minha escuta. Estava questionando o aeronave para saber a posição, mas já estou visual. Da próxima vez, continue mantendo a minha escuta para que não haja esse tipo de situação. Ciente, Paulo, ciente. Pequena interferência, se dá, então dá retorno. Fala Azul 2770 com 42 a bola, 2050, alterna vitória. Estou 1184. 1184, autorizado táxi, seu ponto esperado é 1-0, estou em Salvador 1-8, decimal 9-5, a gente dá o time com 1-0 no 5. Até a espera, lá com a torre 295, gol, não pode mais. O 094 ingressa Juliette, portão 10, atenta a aeronave sendo rebocado da companhia, portão 11. comigo, portão 1904. Negativo. Autorizado ingresso, portão 190. Fique atento, a aeronave da companhia sendo rebocada para o portão 11. Ah, ok. Segue para o 10, atento a aeronave da companhia para o 11-1094. Azul 2770 na escuta. 2770, estação para o táxi, 42 pessoas a bordo, autonomia 2,50, alterna vitória. Tente. Após a passagem do Boeing da Gol e a Juliette, ingressa grande pátio, Índia, com espera com o número 22, Salvador, no noite decimal 95, ajuste na 095. E tá, quiser, após o grande pátio, eu passo ao golpe final observado, 218 e 95, obrigado. Corre, boa, Gol, 1184, espera pronto. Gente, voo 1184, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 110 graus, 109. A linha de decolar da 1-0, voo 1184. Pode estar certo. Soli, Salvador, azul 2710. Prossiga. Soli, solicitinho final 1-5-0. Ciente, sube e mantenha, 1-5-0. 1-5-0, 1-5-0. Controle, está visando a cabeceira 1-0, Mike, qual é o seu 7, reduza a seca 3, chame a torre, 1-1-8-9-5, vou botar com o Mike, qual é o seu 1-1-8-9-5, Mike, qual é o seu 7? Salvador, Papa Tango, Mike, qual é o seu 7? Papa Tango, Mike, qual é o seu 7? Continua a aproximação, confirma também de testagem. Confirme? Continua final no zero, confirma intenções. Gostaria o cancelamento e pouso visual na nova sessão. Mike, gente, bota para cancelamento, Papa Tango, Mike, Foxtrot, Serra. Está presente, cancela, própria mudança de regra, solicita pouso na 107, o Mike, Foxtrot, Serra. Gente, Papa Tango, Mike, Foxtrot, Serra, vamos cancelar os 3-0, 3-0, curva esquerda, procedimento no 7 pela direita, bota final 107. Curva esquerda da presente, reporta na final do 97, mais forte que o Serra. Salvador, muito bom dia. O Porto é 25, está no hotel pronto, a decolagem. Ajuda a mulher da Lua, a decolagem. Gente, o Porto 2733, não tem mais. Vamos até o hotel de 25. Resumo 2770, no ponto 0 da 1-0. Seja 2770 autorizado, alinhado, você tem uma linha 1-0. Ali mantém 1-0, azul 2770. Voo 1184, decolando 3-1, controle, telefone 9-8. Você é melhor, frequência 4? Voo 1184, decolado 3-1 no controle, 1-9-8, voo 1184. Convite ao Tiago Hotel, autorizado 180, táxi via parte principal Índia, ponto espera 2 Salvador, 1-8-95, ajustou ao time de 9-0. 2-9-5, autorizado até o ponto espera, o Azul 2770, autorizado a decolagem, pista 1-0, 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- direção da sua navegação e para isso precisamos da sua essência. Um voo direto para o Romeu Fox 018. Estão autorizados, senhor. Nós agradecemos. Um voo direto para o Romeu Fox 018, o voo 1184. Ok, afirmativo, da presente Romeu Fox 018. E solicito junto à Recife possibilidade de acender até o 390. Positivo, anotei a sua solicitação. Sim. Fonsera 2733, tem quantas de a linha decolar a partir da interseção? Azul 2733, autorizado alinhar e manter a partir da interseção. Azul 2770, decolador 33, controle em 119, decimal 8. Oscar Golf, Universo Nash, tá. Ok, irmão, grande abraço. Controle, muito bom dia, eu azul 2770. Azul 2770 para o controle Salvador. Contato radar estabelecido após 2000, direto Ilhéus. Após 2000, direto Ilhéus, 2770, muito obrigado. Helicóptero Papai Romeu, hotel Julieta Serra, livra zona de controle, frequência livre. Gol 1184, nível 390, autorizado. 390, muito obrigado. Depois 08, por gentileza, o plano foi feito na AS Militar de Salvador. Vitor Charlie Hotel, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, Vitor Charlie Hotel. Força Aérea 2733, decola aos 36, controle Salvador 119, decimal 8. 198 por Força Aérea 733. Golf Kilo, seu 4-3, acionamento, posso ser o táxi? Oscar, Golf Kilo, livre acionar, chame o táxi. Aproveitar, vai para Golf Kilo. Liberar as restrições e vou agora direto para a Caju, Força Aérea 273. Socorro Romeu, Golf Vitor, é o controle Salvador, informe passando o Conde. Vai 04 agora, 6 horas, bom Jesus de lá. E gente, aguarde para decolagem, Vitor Salvador. Do altímetro na 05. Solo Salvador, voo 1648, a posição é número 6, centro da Índia, para autorização Maceió. Voo 1648, aguarde Maceió, prepare sair da Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, aguardando. Obrigado. aeronave chamou o solo? Salve meu limão, foi o meu cumprimento no esporte de ferro. Gente, então aguarde ao número 3, 4. Para copy. Torre Charlie Hotel, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0. Autorizado decolagem 1-0, vento 1-0. 3740, boa tarde. Este é o controle de Salvador. Vamos encurtar a trajetória, meu povo. Opa, maravilha. Foi direto para o Serra Vitor 366, desça para 4000, ajuste 1015, câmbio. 366, desce 4000, ajuste 1015, muito obrigado. Tá? 3740. Gol 1184, chame Recife, frequência 12685, câmbio. 3785, obrigado, bom dia, abraço. Boa. Agora sim, ela deu a visita, Federação do Cláudio, na Golfo Vitor, contato radar estabelecido, chame para a descida, ajuste no 095. Proposto e aceito no 239, direto para a rotatória e sempre na escuta, câmbio. Vitor Charlie Hotel, decola os 39, controle Salvador 1198. 198, vem com o Charlie Hotel. Tempo 08 já possui o seu plano, estou criando a estripa eletrônica. É, confirme o nível de voo, é 050, porém sai visual, é isso? Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, vem com o Charlie Hotel. Papatango Vitor Charlie Hotel, este é o controle Salvador. Contato radar estabelecido. Informe se eu tenho condições de voar direto para a localidade de destino, informando estimado para voo. Afirmativo, senhor. Autorizado direto de destino, vem com o Charlie Hotel, mantém a restrição de atitude. Liga é, suba sem restrições. Sem restrição, vem com o Charlie Hotel, só um minuto aí para o estimado, vem com o Charlie Hotel. Aqui o questionamento que eu faço é a saída vai ser visual, porém o nível que eu tenho aqui é nível instrumento, 050. Esse é o questionamento, vai sair no 050 visual? Aguardando só o transponder da defesa aérea, só um minuto, o Nipo 08. Poderia me informar, por gentileza? Controle, chamar de pouso do Victor Charlie Adel, 1325, senhor. 1325, ciente. Conforme brifado pela defesa aérea, controle 1-9-8, ajuste altímetro no 095. Chorunga. 1648.4. Pronto, 648. 648, autorizado ser a Bravo Mike Oscar via Lopes Luna 7, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 350, saída Pulca, Jam, Maracaju, decola da 1-0, curva à esquerda. Código transponder 5153, controle Salvador 1-1-9-8. Nível autorizado 350, a rota é conforme vindo conforme isolou 1-0, 1-7, correção. Pouca Jama Maracaju, a saída decolando a DEF, curva esquerda 5153, transponde 198, controle. Nível 48, autorizado pushback acionamento, cotejamento correto, chame tanto faz. Livre posicionamento, chama para o TAC, 1648. Morungan, cotejamento correto, corredor AXS tudo no meu pé, 17 da CBT 055, coordenando o controle em Salvador. Confirmando a área Netuno ativada. um corredor AXE e 31.000 pés. Restante da subida até o 055, coordenando com o controle Salvador. Que opera na frequência 99.8, confirma área Netuno aberta. Eu no 40, autorizado 08, chamo táxi. O Corungã, então da presente, chama a torre, 1.8.95, o ajustou altímetro 90 no 4. Costa, você queira um controle, contato, radar, suba sem restrições para o nível 100. CS, Costa, uma centena na bomba, grava, Costa, você queira. Azul 4207, este é o controle de Salvador. Desça para 8.000, ajuste 1.0.5, a chegada bom. 1.0.5, Charlie Alpha Fox, aguarde um minuto, Fox. Positivo. Prato, vamos ver. Primeira direto, positivo. Controle Salvador opera na frequência 1.9.8. Decolada 97 com curva esquerda. Lima Alfa Romeo. Controle 098, ajuste do altímetro 1.0.5. Controle, respeitando a tela, modifica a data presente, solicita 1.0.5 no nível final. Positivo, proposto e aceito no 2.45, sub mantenha nível de voo 1.0.5, mantenha o estimado para pouso, Vitor Tiago Del. Afirmativo, senhor, respeitando a tela, 1.0.5 autorizado. Positivo. Cinco, 1.34, código de transponder, confirma o POB que eu não consegui compreender. Tente, 02 a bordo. Fracionamento, táxi, decolagem, Torre Salvador, 1.8.95, confirma o pátio, passa. Salvador, bom dia, ouviu o sinal, e o 5975 aguarde cobre Fortaleza, minuto. Não. O CNS 1640 está acionado com 11 na porta. A nossa está nos 3 horas de autonomia. Confirma 3 horas de autonomia, o CNS 1940. Confirma aqui 3 horas de autonomia. A gente aguarda a presença de táxi, o CNS 1940. Vou no 648, 157 a bordo, alterna no próprio Salvador, 2:30 autonomia para o táxi. Gol no 648, autorizado táxi até ponto de espera da 1.0, via Índia, ponto de espera da 1.0, Torre Salvador, 1.8.95, ajuste do altímetro 1.0 no 5. 1015, ponto de espera via Índia, autorizado, quando lá 1895, tenha, bom dia, 1648. O Oxenem 1.40 segue a aeronave da Gota, o ponto espera como número 2. O ajuste do altímetro 1.0.5, Torre Salvador, 1.8.95. 7.40, está autorizado a aproximação à RINAV. Controle, está autorizado a aproximação, Renato. Aproximação, tá? 3740, obrigado. Então, 739, desça para 8.000, ajuste no 0.5, chegada a mais. Para o 715, é para o... Para o 739. Acho que é gol, qual é a proa ideal para a barreira? Então, barreira, senhor, é 299. Está autorizado prosseguir. Passo a segunda informação. Eu acho que confira. Controle voo 939, poderia adquirir o resultado. Não entendi. Positivo. Positivo. Tá, tá. Azul 670. Prossiga. Positivo 49, tem que ir para o por seguro. Azul 2770, tendo em vista o fato de que o senhor vai livrar a área de responsabilidade desse controle e adentrar a área de Ilhéus, chame agora a frequência 1201, estamos encerrando o serviço ao ar, efetue a solicitação, com prazer, até a próxima. Azul 2770, para Ilhéus, 1201, obrigado senhor, mais uma vez, parabéns pela, como sempre, competência profissional e carinho de cuidadores, trata de segurança a todos nós, parabéns. Muito grato, um grande abraço. Azul 4207, velocidade 3109. Reduza para 230 nós. E redução de 4309. Sana 6140, mantenha o ponto de espera da UNAZ. Para 2.500 pés. 2.500 pés, E o 5975 autorizado, Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via Pesulu 19, Bangu, restante conforme rota. Nível de voo 350, saída Momo, transição Froti. Decolada 190, curva esquerda, código 5165, controle Salvador 119.80. Controle Salvador, governo 648. Controle 648 é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Sobe sem restrições, no 648. 3198, velocidade 230, desça para 4000, 3198. 330, 4000, tá, 3198. Bangu, confirma aqui o 5975. Vitor 368 e desça para 5000. 5.000, Serra Vitor 368, Banco 7, 3, 9. Puxa, funcionamento. 3740 na final, cheque o trem e faz avistando a cabeceira. Avistando a presente, 3740. Gente, torre 11895. 195, obrigado. Controle de dono 739. Prossiga. Há alguma chance de um referente para 2.500? Positivo. Desça então para 2.500 no 739. O senhor agora está passando o Boipeba à frente, ligeiramente à esquerda, ao Morro de São Paulo e Cairo. É número 5 para a posição Salvador, altitude 2.500. Está voando sobre a água. 2.500, gente. Mas está saudade de casa. Obrigado. Ok. Urungan autorizado táxi via Alfa, Juliette, Índia, ponto de espera 190, Torre Salvador, 118.95, ajuste do altímetro 0 no 4.